norte, estância de um povo forte. Eu amo Amazonas e o Pará. Sou toda marajoara e a beleza das mangueiras. Não me canso de olhar. É garantido e caprichoso tudo aqui. Museu do Índio, Rio, Amazonas, Tucupi. E o negro e solimões vão sempre encantar. Falando em coisa boa, me deu saudade, louca de amor, vou correndo pra te beijar. Pra te beijar. Pra te beijar.